tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Eu te dei meu sorriso, meus dias de sol, um pouco de paz e muito de mim. O que eu aprendi de amor, te dei numa flor, te dei meu luar, lugar e tudo que sou. Eu te dei a dor de quem ama, do antigo calor do meu coração, a última chama, a vida e a liberdade. Contigo esqueci o pouco que fui, amor, eu te ofereci. Esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu por ver-te feliz. E tu te vais, que sejas feliz. Esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu por ver-te feliz. Eu te dei a luz dos meus olhos, te fiz a mulher, joguei aos teus pés o meu coração. Mas quando anoitecer e a saudade doer, me encontrar na velha canção. E tu te vais, que sejas feliz. Esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu por ver-te feliz. Sejas feliz, esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu por ver-te feliz. E tu te vais, e sejas feliz, feliz, feliz. Esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu ver-te feliz. E tu te vais, que sejas feliz, feliz, feliz. Esquecerás quem mais te quis, quem mais te entendeu e até se perdeu, ver-te feliz. Thank you. eu sei. Te amo, te amo, te amo. Sim, eu sei, mas você não quer. E não sei o que vou fazer. Sempre direi, te amo e pensei. O mundo darei, se você quiser. See? gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. A tristeza é um bichinho que parroeta sozinho e como rói a bandida, parece rato em queijo parmesão. Bom dia, tristeza. Que tarde tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. se chegue tristeza, se sente comigo. Aqui nessa mesa, de bar, beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar. Chorar de tristeza. Tristeza de amar. Bom de pipe de xodó, ele nunca fica só. Bom de pipe de xodó, ele nunca fica só. Eu vou por aí à toa. Eu vou. Tô sempre com alguém, tô me dando bem que não é normal. Mas eu vou, ando numa boa. Eu vou, boto pimenta e sal, deixo ferver e não passo mal. Eu vou, onde for o meu amor. Eu vou, meu herói sou eu. esse pau quebrar. Bonde bico de xodó, ele nunca fica só. Bonde bico de xodó, ele nunca fica só. Eu vou por aí à toa. Eu vou, tô sempre com alguém, tô me dando bem que não é normal. Mas eu vou, ando numa boa. Eu vou, boto pimenta e sal, deixo ferver e não faço mal. Eu vou, onde for o meu amor. Eu vou, meu herói sou eu. Eu vou, onde o mundo me levar. Eu vou, deixa esse pau quebrar. Bonde, bico de xodó, ele nunca fica só. Bonde, bico de xodó, ele nunca fica só. Bonde, bico de xodó, ele nunca fica só. Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? Non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più è un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. Sempre vicino a me. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te?